Todos nós queremos muito nos livrar de toda dor. Procuramos os prazeres, tudo pra esquecer. Só Jesus pode ajudar-nos a ter perfeita paz, pois longe dele tudo falha, os castelos vão quebrar. E as ilusões do coração, o vento vai levar. Deste mundo, com o tempo passarão. Só Jesus é a certeza que traz a salvação. Ele guarda do perigo, do engano e tentação, pois longe dele tudo falha, os castelos vão quebrar e as ilusões do coração. Porque viver sem Cristo? Porque fugir mais uma vez? Dele é o poder que nos sustenta, nossa esperança de vencer. Por que viver? Por que viver?